rádio já existe há muito tempo, mas se renova a cada dia. Até porque cada dia tem uma história diferente. E o rádio faz questão de contar cada uma delas da melhor maneira, sem deixar faltar um segundo de informação para os ouvintes. Por isso, o rádio está não só nos ouvidos, mas no coração de muita gente. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. A informação em destaque. Olá amigos, boa tarde. Está começando a partir de agora mais uma edição do Rádio Jornal. A notícia, os fatos, o interior do Ceará em destaque. Hoje, 31 de dezembro de 2025. Ufa! Passamos o ano. Boa tarde a todos, boa tarde Rodrigues. Olá Orlando, boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte na sintonia dos 1530 e também na conexão via internet. Pois é, chegamos aí ao final do ano, né? Está chegando mais um ano novo, portanto, um ano abençoado para todos, boa tarde. Agora as manchetes que virarão notícias no Rádio Jornal de hoje. Manchete no dia de hoje, no resumo de informações. Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha divulga programação especial para o fim de 2025 e início de 2026 no Crato. Cariri Oriental deve ter clima agradável, com possibilidade de chuvas no Réveillon. Serra da Ibiapaba, homem invade igreja e derruba imagem centenária lá no município de São Benedito. Transição energética, indústria, recebem 210 bi em investimento no estado do Ceará. Entre fé e celebração, Praça Padre Cícero recebe ciclo de reis durante 4 dias. Governo do Ceará e BNDES assinam acordo de 622 milhões de reais para duplicação do eixo das águas. Tauá faz história como o primeiro município brasileiro a integrar a rede global em mocidade. Inscrições para o Sisu 2026 serão de 19 a 23 de janeiro. Banabuiú terá estádio reformado e BR-122 restaurada em 2026. E o prefeito faz balanço e destaca investimentos em várias áreas do município. Essas e outras informações, os fatos, os detalhes, a individualidade de cada município, a partir de agora, aqui pelo Rádio Jornal. Compromisso da Três Fronteiras com a notícia interiorana. Rádio Jornal. A notícia no ar, no ar. A notícia no ar, na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, um abraço a todos. Que esse Rádio Jornal possa encorajar você a ver de frente o ano novo que está para iniciar. E acima de tudo, que mais experiente você possa tirar ensinamentos desse ano que estamos acabando de superar e que esse 2026 venha próspero, com muita saúde. Se tiver saúde, né, Rodrigo? O principal já teremos e as dificuldades serão superadas desde que você tenha fé em Deus. A questão espiritual é muito importante, cada um se apegue em Deus, na sua fé, renove o seu espírito e o compromisso de lutar sempre. Nada vem de graça, vai cair em seu colo de graça. Você precisa fazer por onde merecer e assim você terá um ano novo próspero e com muitas conquistas. Assim desejamos. Vamos lá, trazendo as primeiras notícias, abraçando inicialmente, Rodrigo, aqui. O Quinco Carvalho, lá no bairro Guarani, sempre nos dando a honra da audiência, a Fátima, a Soraya, a Carmen, a Luísa, a Joana, o Luiz Carlos, o Fábio, o Flávio e também a Simone, sempre nos acompanhando e sendo abraçados aqui, desejando a todos vocês, nessas pessoas especialmente, um feliz ano novo. A paróquia de Nossa Senhora da Penha, Sé Catedral do Crato, divulgou a programação especial de celebrações religiosas para marcar o encerramento do ano de 2025 e a acolhida do novo ano de 2026. As atividades litúrgicas acontecem nos dias 31 de dezembro, isso é, quarta-feira, hoje, portanto, e amanhã, dia 1º, quinta-feira, reunindo fiéis em momentos de fé, gratidão e esperança sob a proteção de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Pois é, e a gente destaca que o último dia do ano será marcado por uma programação muito especial na Sé Catedral, com destaque para a solenidade Santa Maria, Mãe de Deus, vivida já em suas primeiras vésperas. Às 17 horas será celebrada a Santa Missa das primeiras vésperas da solenidade de Santa Missa, de Santa Maria, Mãe de Deus, com a entronização da imagem de Nossa Senhora, Mãe do Belo Amor, seguida do solene cântico do Te Deum e da bênção do Santíssimo Sacramento, em ação de graça pelo ano de 2025. Pois é, encerrando a programação do dia, às 22 horas acontece a tradicional missa de Ano Novo, presidida pelo bispo diocesano Dom Magnus Henrique Lopes, reunindo a comunidade católica para agradecer pelas conquistas do ano que se encerra e pedir as bênçãos de Deus para o ano que se inicia. O primeiro dia do novo ano, dedicado à solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, contará com duas celebrações especiais da Catedral. Às 9 horas será celebrada a Santa Missa Solene da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, marcado oficialmente o início do ano litúrgico de 2026 para a comunidade paroquial. Já no período da noite, às 18 horas e 30 minutos, acontece a novena perpétua em honra de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade do Crato, seguida de missa solene, reforçando a devoção mariana e a confiança na intercessão da Mãe da Penha para o ano novo. Quilombolas recebem ameaça após um mês de titulação de terras, isso no município de Jardim. Melhorou agora aí? Não. Não? Então, não é por aqui não, então. Eu vou seguir aqui. Vem nesse último botãozinho pretinho aqui de cima, para cá. Esse rotativo. Calma. Tá normal. Chegar, né? Pois é, deixa eu ir aqui que aí você vai ajustando aí. Bom, olha, as famílias do Quilombo Serra dos Mulatos, localizado no município de Jardim, na região do Cariri, receberam a titulação das terras em 19 de novembro de 2025 em um processo que reconheceu a ocupação centenária da comunidade na Chapada do Araripe. Pouco mais de um mês passado, moradores do território receberam ameaças de morte por parte de uma pessoa que se diz dona da terra. Pois é, olha, pessoas ligadas à Associação de Remanescente dos Quilombos da Serra dos Mulatos foram avisadas para não adentrar em um pedaço do terreno titulado. Disse que se qualquer um de nós entrar nessa terra, a pessoa vai derrubar um por um, afirmou um dos membros do quilombo, que permanecerá anônimo por questão de segurança. A área em questão passou por pesquisas do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Além disso, o cartório da região emitiu uma certidão negativa comprovando a ausência de proprietários registrados. Conforme o superintendente do IDACE, João Alfredo, o local se trata de uma terra devoluta arrecadada pelo órgão, ou seja, terra pública estadual. O processo foi ainda certificado pela Fundação Palmares. Depois dos estudos e certificações, foi possível emitir o título legalmente em nome da associação. Todo o processo foi legal, absolutamente legal, tanto que o cartório fez o registro. Se tivesse um outro dono, entre aspas, o cartório não tinha dado a certidão negativa e não tinha registrado em nome da associação. É o que reafirmou João Alfredo. A gente foi para o cartório fazer a busca ativa das terras vizinhas que tinham documentos. Se tivesse, aí ia aparecer automaticamente. E aí não apareceu na malha do IDACE nem do INCRA. E aqui no cartório não tinha. O quilombo Serra dos Mulatos abriga cerca de 300 famílias, sendo 640 pessoas autodeclaradas quilombolas. A comunidade tem quase 5 anos de autodeclaração certificada pelo Instituto Palmares. Há mais de 200 anos, a comunidade resiste no local. Descendentes de José dos Santos ou José Mulato, escravizado que fugiu e se firmou no território. Eles não conseguem compreender e, se compreendem, não aceitam o fato de ter sido um processo limpo dentro da legalidade. Ninguém está tomando nada, a gente só quer fazer a nossa luta com liberdade, sem essa estrutura de racismo e maldade, completa o membro. Pois é, olha, as secretarias são acionadas para denúncias de ameaça, né? João Alfredo, por meio do IDACE, afirmou ter encaminhado o ofício comunicando a ameaça para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, para a Secretaria dos Direitos Humanos, para a Secretaria da Igualdade Racial e para a Promotoria de Justiça de Jardim. Pois é, a Secretaria dos Direitos Humanos, Socorro França, confirmou já ter conhecimento do caso. A pasta deve enviar uma equipe ao território quilombola para fazer um levantamento. O cara está comprando uma briga com o Estado, né, Rodrigo? Pois é, é o que eu ia falar. Todo, né, aparato de estrutura de justiça, né, da segurança pública, da defesa social, da Secretaria da Igualdade Racial, Promotoria de Justiça. Então, às vezes tem alguém que se levanta assim contra e faz aquele medo para ver se cola, né? Agora se colar, que vai ser, né, uma briga. Eu tava imaginando aqui, aí será que aí vai ser o assalto do terreno, se é que posso falar assim, né? Enfim, mas aí essa pessoa ou essas pessoas aí está comprando briga, não é com quem está entrando no terreno, não é com os posseiros que agora têm o direito, mas sim com o Estado, né? Com o poder público, está comprando briga aí, não é com gente pequena. Então, quer dizer, porque houve o quê? Toda uma investigação, a busca ativa para saber se os terrenos tinham dono, se existia registro, se tinha alguém ali reivindicando ser dono através de documentos. Não apareceu, né? Foram em quê? Três instituições diferentes em busca de proprietários. Não encontrou-se ninguém, então significa o quê? Que o terreno é do Estado, como diz a matéria. E aí o Estado está doando o terreno a essas pessoas que são produtivas, né? E que precisam desse local para viver. Claro, aí depois de tudo pronto aparece aí o legítimo dono do terreno, mas o que é isso? Como é que não existe registro? E por que não apareceu antes? Porque antes de ser empossado esse pessoal, antes do terreno ser entregue, então, quer dizer, houve uma ampla divulgação na região, com toda certeza, né? Houve uma ampla divulgação, porque havia, claro, o conhecimento de que essas pessoas já existiam no lugar, estavam no local por ali, e que nunca apareceu ninguém para reclamar a posse do terreno. Aí agora, depois de tudo pronto, aparece. Sim, bom, estão procurando briga com gente grande agora, vamos ver se tem poder para enfrentar. Vamos lá, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes entrará em 2026 com R$ 110 milhões de reais assegurados para dar continuidade às obras de duplicação da BR-116 no trecho entre Pacajus e Timbaúba dos Marinheiros, lá no município de Chorozinho. A informação é do superintendente do DENIT do Ceará, Will Almeida. Segundo ele, os recursos estão distribuídos entre 50 milhões já disponíveis em conta e 60 milhões garantidos em orçamento agora para 2026, né? Valor que permitirá manter o ritmo acelerado da obra. O trecho duplicado entre os quilômetros 53 e 75 da rodovia receberá pavimento rígido de concreto, com início da etapa de concretagem previsto para 15 de janeiro. A terraplenagem já ultrapassa 80% de execução. O Will fez um balanço positivo de 2025. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo atraso na aprovação do orçamento federal e pela redução de recursos. Mesmo assim, o Ceará encerra o ano com cerca de 77 a 80% da malha federal classificada como em boas condições, de acordo com o Índice de Condição de Malha, indicador nacional do DENIT. O Will Almeida alertou, no entanto, para trechos ainda críticos, especialmente na BR-020, na região de Canindé e Boa Viagem, onde motoristas devem redobrar a atenção neste período de fim de ano. Ele informou que uma nova empresa já recebeu ordem de serviço e deve retomar os trabalhos com força total a partir de janeiro de 2026, com a meta de recuperação completa antes do período chuvoso. Além da duplicação da BR-116, a agenda do DENIT para 2026 inclui desafios relevantes, como a duplicação da BR-020 entre Fortaleza e Canindé e o acompanhamento das obras do anel viário da região metropolitana de Fortaleza, atualmente sob responsabilidade do governo do estado. Almeida destacou que, embora o DENIT não execute diretamente essa obra, mantém articulação permanente com o governo estadual devido à importância estratégica do anel viário para o escoamento da produção e o tráfego pesado entre os portos e os corredores logísticos do Ceará. Sobre a manutenção das rodovias, o superintendente explicou ainda que os recursos são alocados por região, olha, dentro de uma rúbrica destinada ao Nordeste e posteriormente distribuídos entre os estados conforme critérios técnicos. A expectativa é que ao menos manterei em 2026 o patamar de investimentos do ano que findo 2025, que permitirá planejamento mais eficiente das ações. Ao final da entrevista, o Will ressaltou que 2026 será o ano estratégico, tanto do ponto de vista administrativo quanto político, defendendo maior mobilização da bancada federal cearense para ampliar os investimentos em infraestrutura rodoviária. Segundo ele, rodovias seguras e de qualidade são fundamentais para sustentar o crescimento econômico do Ceará, especialmente em áreas como agronegócio, energia renovável e logística. Estamos apresentando o Rádio Jornal, agora as notícias do esporte. Trabalho de Daniele Esperon. Hora do Esporte. Depois de vários anos com os técnicos estrangeiros dominando as principais competições do futebol brasileiro e também sul-americano, a temporada 2025 veio para recolocar os treinadores nascidos no Brasil novamente no topo. Felipe Luiz no Flamengo, com a Libertadores da América e também com o Campeonato Brasileiro, e Dorival Júnior no Corinthians com a Copa do Brasil, desbancaram Abel Ferreira, David Ancelotti, Leonardo Jardim e outros técnicos gringos. O último ano que só treinadores brasileiros venceram os principais títulos por aqui foi em 2018. A temporada que antecedeu a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo e mudou a percepção

fazendeiro lucra muito mais. Casa do Criador, tudo em medicamentos, vacinas, rações para cães e gatos, adubos, inseticidas, ferramentas, lonas e muito mais. Trabalhamos também com pintos caipirão, capote gigante e todos os produtos para granja, sempre com o melhor preço e bom atendimento. Casa do Criador, Rua Júlio Norões, número 239, Centro de Campos Sales. Telefone WhatsApp 88996469905. Organização Maurílio Oliveira e Família. Casa do Criador, a casa do homem do campo. Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós que fazemos o Empório Vieirão, agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história e por contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria continue ainda por muitas e muitas décadas. Desejamos que este Natal traga mágica para a sua vida e da sua família, que traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz, para que se possa celebrar a vida todos os dias. Mensagem do Empório Vieirão, que continuará praticando a economia com seriedade. Feliz Natal e um ano novo muito próspero. Boas festas e felicidades. Olá, amigos e amigas de Campos Sales. Aqui quem está falando é o vereador e fisioterapeuta Genilton Costa. Estou passando para dizer que estamos encerrando o ano com excelentes notícias para o nosso povo. Uma parte da população de Campos Sales teve conhecimento através das redes sociais que no mês de março e no mês de outubro passado, eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e na Secretaria de Recursos Hídricos, em Fortaleza, tratando com o secretário Moisés Braz e depois com o secretário Fernando Santana sobre quatro importantes reivindicações para beneficiar o povo da minha terra. E em função desta minha luta, recentemente recebi a grata informação que duas das referidas reivindicações já foram liberadas, sendo estas as seguintes: sistema de abastecimento d'água para o sítio Grotões, Lagoa do Junco, e a ampliação do sistema de abastecimento d'água para parte do sítio Baixio do Touro. Além disso, fui informado também que a máquina Perfurar 3 estará chegando no próximo dia 10 para perfurar poços artesianos que eu tinha conseguido durante as minhas viagens citadas acima, assim como será perfurado também outros poços para atender ao ex-prefeito João Luiz e a outros vereadores da oposição. Devo dizer ainda que em mandatos anteriores consegui também outros importantes benefícios para o povo. Entre eles estão sistema de abastecimento d'água para vários sítios, eletrificação rural, poços profundos, banheiros para diversas comunidades rurais e um trator agrícola para a Associação Comunitária do Sítio Inharé. Em breve, teremos mais notícias boas. É assim que tenho feito durante todos os meus mandatos, ou seja, sempre trabalhando e conseguindo benefícios para o povo viver melhor. Um abraço do amigo de vocês, Genilton Costa. Ei, eu vou te contar a maior. A Citynet Telecom acabou de lançar um plano de hipervelocidade de 600 MB por apenas R$ 99,90. Tudo isso na fibra óptica com os melhores equipamentos para a sua casa. Então você não pode perder. Corre bem aqui no escritório e não perde essa promoção. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Rádio Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, voltando com novas informações aqui pelo Rádio Jornal, último do ano 2025. E vamos seguindo falando do Cariri Oriental. A previsão de tempo para o último dia do corrente período 2025 indica que o Ceará terá predominância de tempo firme com altas temperaturas e baixo índice de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões do centro-sul do estado. Pois é, olha, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEME, Hoje é quinta-feira, dia 31. Não, hoje é quarta-feira, rapaz, dia 31, véspera de ano novo. Olha, as condições atmosféricas seguirão através estáveis, na verdade, com destaque para o clima quente. Apesar do predomínio do sol, a possibilidade de chuvas fracas e isoladas permanece, com curtos períodos de precipitação. As regiões Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns devem registrar umidade relativa do ar entre 25% e 35%, o que pode gerar desconforto. Olha, as imagens do satélite é o GOES-19, capturada aí às 7 horas e 50 minutos, horário local, mostra nuvens médias e altas, sem associação com chuvas sobre o oeste e sul do estado, particularmente nas macro-regiões da Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns e Cariri. Na região do Cariri Oriental, que inclui cidades como Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras, a possibilidade de pancadas de chuva é pequena, mas existe. De acordo com o Climatempo, a possibilidade de precipitações durante a noite desta quarta-feira. Os diferentes institutos de meteorologia consultados confirmam que o tempo será nublado, com clima ameno e possibilidade de chuvas. A probabilidade de precipitações variam entre os institutos, mas todos indicam a possibilidade de um réveillon mais fresco e com algumas chances de chuvas na região. Olha, coisa chata aqui, Serra da Ibiapaba, homem invade igreja e derruba imagem centenária, com certeza lá no município de São Benedito, com certeza estava drogado, porque não tem não sentido, pode, né? Você invadir um templo e quebrar uma imagem centenária. A pessoa de bom senso aí, não faria isso. Sóbrio, não, com certeza não faria isso não. Um homem foi filmado enquanto invadiu uma igreja e derrubou uma imagem centenária de São Benedito na manhã desta terça-feira ontem, lá no centro de Fortaleza. Segundo informações da paróquia São Benedito, o mesmo suspeito já teria danificado outra imagem sacra no mesmo templo no passado. Pois é, um profissional aí no desastre. Olha, conforme a apuração, o suspeito foi detido nesta terça-feira, última passada, dia 30. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem entra correndo na igreja e se movimenta em direção à imagem que fica próxima ao altar do templo. Pelo menos duas pessoas testemunharam a cena enquanto ele tenta empurrar a imagem até que ela caia no chão. Em seguida, o homem sai pela lateral do altar da paróquia de São Benedito. O caso aconteceu por volta das 9 da manhã. O perfil oficial do templo denunciou o episódio nas redes sociais, classificando o caso como vandalismo e intolerância religiosa. O suspeito é apontado como um homem de aproximadamente 30 anos e que já teria danificado outras imagens no mesmo templo. De acordo com informações apuradas, o autor do ataque é o mesmo indivíduo que anos atrás já havia praticado atos semelhantes no local, quando várias imagens sacras foram danificadas, diz o texto publicado nas redes sociais da paróquia. A comunidade paroquial manifesta profundo pesar diante da destruição de um bem histórico e reafirma o seu compromisso com a fé, a paz e o respeito, acrescenta o texto. Também nas redes sociais, o padre Francisco Júnior, pároco do Santuário Arquidiocesano de Adoração, paróquia São Benedito, se manifestou sobre o caso. Segundo o sacerdote, a imagem que foi quebrada data do século XIX e estava no templo desde que ele funcionava como uma capela no centro. É uma imagem com valor patrimonial muito importante e, além do valor patrimonial, um valor afetivo, assim comentou o padre, Ainda de acordo com informações divulgadas pela paróquia, o caso foi comunicado às autoridades competentes. O santuário permanece aberto à oração e à solidariedade, confiando que a justiça seja feita e que episódios como este não enfraquecerão a vivência da fé nem a missão evangelizadora da igreja, concluiu o texto divulgado. Pois é, agora vamos falar da transição energética, né? Pois é, olha, a Secretaria Executiva da Indústria é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará encerra 2025 com um balanço que combina projeção internacional e avanço na atração de investimento com foco na transição energética, tecnologia e descentralização do desenvolvimento. Segundo a secretária executiva de indústria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Brígida Miola, a atuação do órgão ao longo dos anos buscou posicionar o Ceará em agendas globais de sustentabilidade, ampliando a competitividade industrial do Estado. No eixo de transição energética, o Estado reforçou presença em debates internacionais e estruturou instrumentos voltados a atrações de projetos. Um dos destaques do ano foi a participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Pará, na qual coordenou o grupo de trabalho da transição energética. A iniciativa, de acordo com o balanço, ampliou a visibilidade das políticas públicas do Nordeste e consolidou o protagonismo regional na formulação de soluções sustentáveis para o futuro energético do país, em um contexto de expansão de fontes renováveis e avanço da agenda de descentralização. Ainda nesse campo, o Ceará lançou em maio a plataforma do hidrogênio verde em Roterdã, na Holanda. Desenvolvida em parceria com a ADES, a FIEC e o CIP, a ferramenta reúne informações sobre o potencial energético renovável do Estado, com o objetivo de apoiar a atração de empresas e desenvolvimento. A plataforma também recebeu reconhecimento internacional ao vencer prêmio por votação popular voltado a projetos tecnológicos inovadores. Além da transição energética, 2025 também foi marcado por projetos voltados à tecnologia e inteligência econômica. Entre eles, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico informou estar em desenvolvimento de um convênio com o Observatório da Indústria da FIEC para estruturar um hub de inteligência estratégica e especialização inteligente, que incluirá o mapeamento das vocações industriais das regiões do Ceará. O investimento previsto é da ordem de R$ 2,125 milhões, com a proposta de ampliar a capacidade de planejamento e direcionamento de políticas industriais, conectando oportunidades setoriais ao potencial regional. No campo da infraestrutura digital, o Ceará consolidou-se como polo de data center, com atrações de dois empreendimentos de grande porte. Um deles é o data center TikTok, com investimento privado anunciado superior a R$ 200 bilhões, apontado pelo governo estadual como o maior do Brasil e o primeiro da empresa na América Latina. O projeto será instalado na ZPE do complexo do PECEM e prevê geração de mais de 4 mil empregos, somados pontos temporários e permanentes. Rodrigo, agora dá um pulinho lá no Cariri. A Praça Padre Cícero foi palco na noite dessa segunda-feira, última dia 29, no penúltimo dia de apresentações do ciclo de reis de Juazeiro do Norte, reunindo fé, tradição e memória no centro daquela cidade. Pois é, olha, a celebração que se encerra com a tradicional queima das lapinhas no dia de reis, isso é, em 6 de janeiro, né? Marca o fim do período natalino e reafirma a força das manifestações populares no calendário cultural do município. Este ano, o ciclo de reis foi atravessado pela lembrança e pela presença simbólica da mestra Margarida, falecida em 2025, figura fundamental na preservação das tradições populares da região. Sua memória foi evocada como parte viva da festa, reforçando o papel dos mestres e mestras como guardiões de saberes ancestrais que continuam ecoando através de outros mestres, brincantes e grupos que ocupam os terreiros culturais. Na última noite de apresentações na praça, 9 grupos de reisados levaram ao público danças, cantos e encenações que integram o reinado da tradição, tema desta edição do evento. Ao longo de 4 dias, isso é, de 26 a 29 de dezembro, o centro da cidade se transformou em um grande terreiro cultural, reunindo grupos de diferentes comunidades e consolidando o ciclo de reis como uma das expressões mais significativas da identidade cultural do Cariri. Ao todo, cerca de 50 grupos participaram ao longo dos dias de festa. Para o mestre Tico Barbosa, do Reisado São Francisco, a relação com a tradição atravessa toda a sua trajetória de vida. Tem mais de 60 anos que brinco reisado. A minha vida é o reisado e essas celebrações afirmam. Já Ana Júlia, de 13 anos, brincante do reisado da mestra Lúcia, ela destaca a alegria de fazer parte da manifestação. Para ela, participar do reisado é uma das melhores experiências que existem. Ela ressalta ainda o desejo de que mais crianças se interessem pela tradição, para que continue sendo transmitida de geração em geração. Realizado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Cultura, SECULT, o ciclo de reis reafirma o compromisso do município com a valorização da cultura popular, o reconhecimento dos mestres e brincantes e ainda a preservação de uma herança cultural que atravessa gerações. Vamos faturar já outras notícias no Rádio Jornal. Três Fronteiras, criatividade, talento, iniciativa. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Valeto, 975, funcionando de segunda a sexta, de 7:30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D, 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação com duplo pulsado, além de função placentar no segundo trimestre, avaliação fetal durante toda a gestação, exame de ultrassonografia e mamas, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88 99286-8737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Nós que fazemos a Farmácia Norões, agradecemos a preferência de todos os clientes e amigos. Que o nascimento de Cristo, comemorado neste Natal, seja uma porta que se abre para a sua felicidade e de todos os seus familiares. As alegrias sejam constantes, com muita paz, saúde e realizações. É o que deseja a Farmácia Norões a todos vocês. Que Jesus seja nosso aliado nos dias que vamos percorrer

infraestruturas hídricas mais estratégicas do Estado. Para o governador, o investimento é fundamental para fortalecer a capacidade de abastecimento do Ceará. Esse aporte é essencial para garantir a segurança hídrica do Estado, especialmente da região metropolitana de Fortaleza. A duplicação do Eixão das Águas amplia nossa capacidade de abastecimento, prepara o Ceará para o crescimento futuro e assegura água de qualidade à população, à indústria e ao desenvolvimento econômico. Trata-se de uma obra estratégica que reafirma nosso compromisso com o bem-estar dos cearenses, destacou Elmano. O valor integra um pacote de 1,3 bilhão de reais destinado à ampliação da rede de esgotamento sanitário e à melhoria do abastecimento de água no Ceará por meio do novo PAC. Pois é, desse total, 499 milhões de reais já foram aplicados no empreendimento, que atualmente apresenta 43% de execução. Outros 200 milhões de reais seguem em fase de negociação. A duplicação do Eixão das Águas contempla intervenções entre as estações de bombeamento e a captação no açude Castanhão, em Jaguaribara, e o sistema de transferência responsável por levar a água à região metropolitana de Fortaleza, ampliando a vazão dos atuais 11 metros cúbicos por segundo para 22 metros cúbicos por segundo. Agora vamos a Tauá. O governo de Tauá, por meio da Secretaria de Educação, consolidou o protagonismo do município na pauta do bem-estar escolar ao aderir formalmente à rede Hemocidade. Com a assinatura da Declaração para a Educação Emocional, Tauá torna-se o primeiro município do Brasil a integrar esse movimento internacional, focado no desenvolvimento socioemocional em escolas públicas. Pois é, a iniciativa é chancelada pela Rede Internacional de Educação Emocional e Bem-Estar e pela Confederação das Organizações de Psicopedagogia e Orientação da Espanha. O objetivo é capacitar alunos e educadores para a gestão das emoções, fortalecimento de vínculos e promoção de uma cultura de paz. Diretrizes alinhadas a organismos globais como o OMS e o OCD. Pois é, o Tauá já possui um histórico sólido na área com o programa Tauá Escola Pacífica, lançado em 2023. Agora, a adesão à rede global amplia o alcance das políticas locais. Cuidar das emoções é garantir uma educação de qualidade e transformar a base da nossa sociedade. Assim destaca a prefeita Patrícia Aguiar. Pois é, e entre as metas assumidas pelo município com a adesão estão a formação contínua de professores em competências socioemocionais, estreitamento dos laços entre escola e família, implementação de pesquisas educacionais e ações permanentes de prevenção à violência. E com essa matéria estamos concluindo o Rádio Jornal de hoje, o último de 2025. Foi bom demais ter você aí do outro lado nos acompanhando a cada dia. Faltei bastante aqui durante o transcorrer do ano, mas o companheiro Rodrigo segurou a nossa parte aqui, fazendo sozinho o Rádio Jornal, e a gente espera contar com a companhia de todos vocês no ano novo que está iniciando a partir de hoje. Um feliz ano novo, com saúde, com paz, com alegria, com fraternidade. O principal é saúde. Se tiver saúde, o resto se corre atrás, se supera. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com a grande quadra de chuvas, né, para todos nós aqui do interior. E muita paz, muita tranquilidade, saúde para todos. Feliz ano novo também para você, com todos esses ingredientes, companheiro Rodrigo Amâncio. Pois é, Orlando, boa tarde para você, feliz ano novo para você, família e toda a sociedade campo-salense, né? Pois é, grato a Deus por mais um ano. E, claro, Deus não vai abençoar, está nos abençoando, viu? Está nos abençoando, sempre tem nos abençoado todos os dias e assim Ele nos concede mais um ano de vitória, de paz, saúde, felicidade, o que também desejo a todos. Então, minha gente, um abraço a todos vocês, feliz ano novo, boas festas e até a próxima sexta-feira, né? Não é facultativo não, né? Até sexta-feira, então, com mais um Rádio Jornal. Pois é, e o menino faltou bastante, mas é um bom menino e tem 80% de aproveitamento, vai passar de ano, viu? Então, até sexta-feira com mais um Rádio Jornal. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Começa agora, o programa que retrata a vida de um dos artistas mais amado e desejado de todos os tempos. Três Fronteiras, incomparável. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Roberto Carlos e Companhia.